mim, moreninha, eu quero te beijar. Teu corpo é muito gostoso, eu quero te amar. Vem cá pra mim, moreninha, eu quero te beijar. Teu corpo é muito gostoso, eu quero te amar. Ai que moreli, olia, dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia, dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia, dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia, dançando, dançando sem parar. Iuhu! Gostosa, gostosa pra se amar. Sua dança é provocante, provoca pra me incitar. Você é muito gostosa, gostosa pra se amar. Sua dança é provocante, provoca pra me incitar. Ai que moreli, olia, dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia, dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia, dançando, dançando sem parar. Ai que moreli, olia, dançando, dançando sem parar. Gostosa, gostosa pra se amar. Sua dança é provocante, provoca pra me sentar. Você é muito gostosa, gostosa pra se amar. Sua dança é provocante, provoca pra me sentar. Ai que moreli, olia,